foi, a noite cai na maranha de estrelas. Quero ser livre dessa vez sem que ninguém perceba minha presença, o que faço a ocasião. A liberdade de meus atos sem satisfação. Poder andar na cidade, contemplar ruas e bares. Amanhecer na viagem, poder viver de verdade. Não me privando do que realmente eu sinto no momento. Não mais escravo de paixões, eternos sentimentos. O sol se põe nesse caminho escuro. A desavença não traz planos futuros. O sentimento se torna plano distante. O fogo que se acendia já não é mais como era antes. Dois corações que entre indas e vindas se aproximavam e pulsavam bem mais forte ainda. Mas a harmonia se foi e tudo teve seu fim. E só restaram a mim eterno e boas lembranças. Me apego a minhas reais circunstâncias. Me refazendo de novo, hoje enxugo meus prantos. E mais um dia se foi, a noite vai caminhando. Na vibe eu vou viajando. Você me vem à toa no precipício, um lugar que lá caí. E de lá não levantei, de um ponto eu parti e ao mesmo retornei. Mas no fundo sei, falhei em várias horas. Fui o foco de mentiras, o que alimentou discórdia. Assumo os meus erros, carrega minha culpa. De nós pouco restou, fica no ar a pergunta. Fotografias de um tempo bom, mas creio eu que não retornarão. A essa altura a vida deu a nós novas escolhas. Chance do reencontro, conhecer novas pessoas. Uma chance de tudo recomeçar, mas não pude acreditar, o passado estava lá. Muitas coisas infringiam e assim ficou difícil. Não entramos no consenso e assim andou-se círculo. Ciúmes, desacertos que ao ponto se denota. Muitas coisas pelo ar, perguntas sem resposta. Já não sei se essa altura sou insubstituível. Falei coisas sem pensar, pus as pedras no caminho. Os tempos se renovam trazendo novas mensagens. Passado e presente projetam novas paisagens. Só guardo o que foi bom, que trouxe engrandecimento. Continuo o meu caminho à procura de mim mesmo. Noite vai, noite vem pra me buscar. E ela sai, e ela nem pra me avisar. Noite vai, e ela vem pra me. Essa noite, e essa noite.